É isso aí, moçada bonita. Feras, essa moçada bonita aqui de Cabedelo chega juntinho comigo. Essa moçada bonita de João Pessoa chega juntinho!